despedaçado eu sigo. Outra vez em teu olhar, as trevas no caminho me aguardam, mas insisto em lutar, recolhendo os meus pedacinhos no chão, procurando forças em meu coração. Oh, não, mas eu vou me levantar. Não tem mais que rimar. Sentimento corrompido, outra vez fui iludir. Pra onde foi que o vento te levou? Sozinho aqui me deixou. A lágrima outra vez rolou. Eu nunca senti tanta dor. Ainda sinto teu calor e ouço nítida a sua voz. Não paro um segundo de pensar em nós. Nesse segundo eu devaneio que você está aqui. Nesse segundo novamente eu consigo sorrir. Na minha boca agora o que eu tenho é o gosto do fel. Cadê seus beijos que eram meu pedacinho de céu? E quem disse que homem não chora, nunca amou de verdade? Quem nunca sentiu na pele o grande fio da saudade? Lacerado novamente, não quero mais sofrer. Tô procurando forças e tentando sobreviver. Outro poema triste, outro poeta sofredor. Mais uma vez estou rimando amor e dor. Despedaçado, menos dádivas, você é especial demais pra mim. Oh, eu te prometo um amor lindo sem fim. É só você querer, prometer que vai voltar. É tão bom quando posso te abraçar. Pra onde foi que o vento te levou? Meu coração se magoou. Onde tá o meu amor? Não aguento tanta dor. Eu juro que eu tento, mas não consigo parar. Só você vem no pensamento, preciso te amar. Descontrolado, atordoado, tô machucado, alucinado. É verdade, vou dormir, olho pro lado. Seu lençol ainda tá aqui, amor, desocupado. Eu vivo preocupado, meu coração já não aguenta mais. Tá despedaçado, despedaçado, despedaçado, despedaçado, despedaçado, despedaçado, despedaçado, despedaçado.